Namastê, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda. O Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Sempre aqui com vocês, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Sempre aqui com o patrocínio dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual, aqui com áudio pela Rádio Esotérica FM e também pelo nosso canal de vídeo pela Ustream e também com gravações aí no nosso canal do YouTube, também aí nas gravações do site da Levir, a loja esotérica virtual. Muitíssimo obrigado pela audiência, o prestígio de vocês que nos acompanham ao vivo. Também você que está nos ouvindo aí nas gravações desse programa. Vamos dando continuidade, ouvintes, aqui aos nossos estudos do livro O Sistema Solar. É a temática que nós estamos estudando com vocês, trazendo aí os temas realmente interessantíssimos desse livro. E estamos aí navegando nos últimos programas sobre os temas relativos à civilização Atlante. Estamos falando da Atlântida, que é realmente o continente perdido da Atlântida, mas nós que fomos os Atlantes, somente estamos aqui por ainda, então a Atlântida não se perdeu porque ela está ainda na memória da natureza, está também nas nossas memórias espirituais. E nós já falamos até a terceira sub-raça de Atlântida e vamos continuar falando sobre esse tema com vocês, ouvintes, procurando sempre aí trazer realmente coisas interessantes aqui para que nós tenhamos sempre aí muita coisa assim importante para nós relembrarmos sobre como foi esta grande civilização, o continente que ocupou aí terras que já não existem mais no meio do Oceano Atlântico. E é justamente devido à grande falha que existe no Oceano Atlântico, a greta do Atlântico, que hoje pode ser vista aí tranquilamente nos mapas, também no Google Earth, aí no Google Maps, se vocês observarem aí a geologia da Terra na região do meio do Oceano Atlântico, nós vemos exatamente uma grande falha que com certeza foi a responsável pelo desaparecimento daquelas grandes ilhas onde existia o continente Atlante. Mas a civilização Atlante, ela se espalhou por todo o planeta. E mesmo que aquela catástrofe tenha em pouquíssimas horas destruído quase tudo da Atlântida, ainda sobraram atlantes que não morreram naquela ocasião, porque muitas profecias, cerca de 50 até 100 mil anos antes da grande catástrofe de 800 mil anos atrás, já se fazia prevendo que a natureza consumiria Atlântida. Então a quarta sub-raça Atlante, chamada a sub-raça Turaniana, né, surgiu do lado oriental do continente Atlante, ao sul das montanhas habitadas pelos Travatlis. A maior parte dos seus representantes vivia no centro da Atlântida, a oeste e ao sul da área Travatli, terras que eles repartiam com os Toltecas. Nós falamos muito claramente sobre a civilização, a sub-raça tolteca, que foi o maior tipo, fisicamente falando, de Atlântida. Mas os turanianos, que foram surgindo após os toltecas, nunca foram, né, uma raça cabalmente dominadora nesse continente Atlântida. Em que pese o fato de algumas tribos e famílias terem sido sofrivelmente poderosas. Sempre foram os turanianos, né, colonos, e muitos migraram para o Oriente. E no período compreendido entre os 800 mil anos atrás da grande catástrofe Atlante e os 200 mil anos onde uma outra grande catástrofe sucedeu na Atlântida, então graçaram os turanianos e viviam ainda mais para o sul, na região onde se localizam Marrocos e Argélia. Ocupavam também não só as costas orientais, como as costas ocidentais do Mar da Ásia Central. Alguns se deslocaram ainda mais para o leste, de modo que o chinês do interior, atualmente, é o tipo que mais se assemelha com os turanianos. E um pequeno ramo deles veio a ser o grupo de brutais astecas que conquistaram o último império erguido pelos toltecas, substituindo-se a eles. E os turanianos, a quarta sub-raça atlante, desenvolveram uma espécie de sistema feudal, em que cada chefe governava supremo o próprio território, sendo o rei tão somente o primus inter pares, né, o ponto de ligação entre eles. Em várias ocasiões, o conselho assassinou seu rei e colocou em seu lugar um dos próprios conselheiros. Por aí se vê que os turanianos eram uma gente turbulenta, que não tinha respeito pela lei e era brutal e cruel. Períodos houve em que regimentos de mulheres participaram das suas guerras, como se fossem constantemente derrotados pelos toltecas, que eram a terceira sub-raça, que os superavam em número e desejasse aumentar a própria população, promulgaram uma lei que desobrigava todo homem do encargo direto de sustentar a família. Em compensação, o Estado considerava as crianças como propriedade sua e, por conseguinte, provia o sustento delas. Esses dispositivos legais acarretaram um aumento do índice de natalidade e o menosprezo da cerimônia do casamento. Destruíram-se dessa maneira os laços da vida familiar e do amor dos pais e dos filhos. O plano assim traçado pelo governo turaniano redundou em fracasso total, e por isso mesmo foi posto de lado. Sabe-se ainda que os turanianos também experimentaram e acabaram abandonando outras soluções de caráter socialista para seus problemas econômicos. Foram eles a primeira das quatro sub-raças chamadas amarelas, que subsequentemente se desenvolveram. O idioma oficial entre eles era basicamente o Tlavatli, mas os turanianos o modificaram de tal maneira que acabaram produzindo uma língua totalmente distinta. Houve uma época em que fizeram experiências com a democracia, levando-a muito mais longe do que já o têm sugerido os mais apaixonados democratas atuais. Os resultados, porém, foram tão intoleráveis que a raça toda se dissolveu na anarquia e no caos. Ainda agora ostenta a China a marca característica da violenta reação ao governo aristocrático que de tudo isso se seguiu. Os turanianos haviam desenvolvido de maneira muito vigorosa as paixões animais, o que impedia de inúmeras maneiras que fossem considerados um povo muito agradável. E com o desenvolvimento da civilização Atlante, então, aquilo que se previa para Atlântida, ou seja, o desenvolvimento das emoções, né, realmente foi acontecendo, né? Pois, genericamente, o governo dentro da Atlântida, né, acabou se dividindo em dois tipos. Aquele que tinha uma visão mais integrada com a natureza, mais espiritualista, nós podemos dizer, e aqueles que eram francamente materialistas e que realmente não tinham qualquer escrúpulo em utilizar, inclusive, a força e também, e principalmente, a magia negra para obter os seus objetivos. Mas houve épocas na Atlântida que muita coisa positiva aconteceu. Então, genericamente, esse governo Atlante era autocrático, né? E sob os reis divinos, nenhum sistema poderia ter sido mais feliz para os súditos da Atlântida nas suas épocas mais destacadas. Então os sábios realmente atuavam, né, na Atlântida, e planejado pelos sábios, esse governo em benefício do povo não era feito para o benefício de classes especiais e para benefício próprio. Proporcionava a todos um conforto imensamente superior ao que proporcionam as modernas civilizações atuais. Sendo os governantes responsáveis pelo bem-estar e felicidade das províncias atlantes, consideravam-se o crime e a fome consequência de sua incompetência, da sua incapacidade dos governantes. Recrutavam-se os governantes atlantes, principalmente entre as classes superiores, mas a qualificação necessária era antes a aptidão do que o nascimento ou o poder econômico ou qualquer outra situação semelhante. O sexo não desqualificava ninguém para o exercício de nenhum cargo do Estado Atlante. Também entre eles praticava-se a música, mas comparado ao que nós temos hoje era relativamente grosseira, e os instrumentos muito primitivos. Todos os atlantes gostavam muitíssimo de cores e decoravam brilhantemente tanto o exterior quanto o interior das casas. A arte era pictórica e nunca se firmou direito, embora se conhecesse o desenho e a pintura. A escultura, amplamente praticada, alcançou grande excelência. E muitos outros detalhes da civilização Atlante também nos dão assim uma visão de como ela era. A arquitetura, que era a arte mais amplamente praticada, produzia edifícios maciços e de proporções gigantescas. Construíam-se as casas separadas umas das outras, até nas cidades, e constavam geralmente de quatro grandes blocos à volta de um pátio central, no meio do qual havia sempre uma fonte. Também os toltecas, principalmente, tinham sempre uma torre que se erguia no canto ou no meio de um dos blocos. Então, essas construções atlantes sempre foram realmente imensas, e os seus descendentes, né, os egípcios, já demonstravam exatamente essa grande qualidade das suas construções, pois os egípcios foram herdeiros naturais dos Atlantes. E a tecnologia Atlante é quase muito importante ressaltar, era bem diferente da nossa, pois os Atlantes sempre tinham um foco maior nos campos do que propriamente na força, como nós entendemos hoje. Daí que as naves, né, voadoras que os Atlantes desenvolveram, viajavam por meio de forças extremamente sutis, e a compreensão que eles tinham exatamente das forças do universo, dos campos que o nosso planeta possui, e como uma espaçonave, como um avião e até naves espaciais que os Atlantes conseguiram criar, voavam justamente com a interação com esses campos. Então aquilo que os hindus chamam de vimanas, né, na verdade eram descrições dessas espaçonaves Atlantes. Mas hoje nós temos quase uma tecnologia que está, né, mais avançada no sentido da força, mas nós desconhecemos exatamente o poder dos campos que os egípcios, que os Atlantes conheciam tão bem, principalmente pelo erguimento das pirâmides, né? As pirâmides são tipicamente construções Atlantes. Toda civilização onde nós encontramos pirâmides são descendentes diretas da Atlântida, pois o conhecimento das pirâmides é exatamente o conhecimento da relação que existe entre as formas e os campos energéticos, né? E os Atlantes realmente, pelo desenvolvimento embrionário dos seus corpos astrais, eram muito psíquicos, né? Tinham realmente uma clarividência natural muito forte, e muitas vezes a maior parte dos Atlantes enxergavam os processos ocultos da natureza, e isso facilitava a vida para eles por um lado, mas também causava seus problemas, porque exatamente a magia negra que acabou consumindo a Atlântida tinha a ver com esse poder de clarividência que eles possuíam muito naturalmente, e que hoje, com o desenvolvimento da mente, né, nós praticamente temos perdido essas capacidades Atlantes que nós já tivemos no passado. As cidades Atlantes eram realmente muito belas, né? E principalmente as capitais, né, Atlantes são relembradas pelos grandes escritos do passado, né? E principalmente quando se fala da grande capital Atlante, que era totalmente cercada por anéis concêntricos com muita água ao redor, né? E era ao mesmo tempo uma grande fortaleza e também um grande local para os governantes habitarem, e no centro havia sempre um grande templo com uma grande pirâmide onde se praticavam os cultos Atlantes mais destacados, né? A religião Atlante praticamente era o que nós chamamos hoje de espiritismo, né? Eles tinham um culto muito forte aos antepassados e viam muito claramente, a maior parte dos Atlantes viam que os mortos, na verdade, sempre continuavam ao nosso redor. Então, essa comunicação com os mortos sempre foi feita entre os Atlantes, mas eles tinham as pirâmides sempre foram utilizadas como uma tecnologia também para aumentar a vibração dos corpos dos indivíduos, dos veículos de consciência, para que eles pudessem ver ainda mais claramente os planos espirituais, né? E nessas grandes cidades atlantes, sempre as pirâmides predominavam, até que surgiu a quinta sub-raça atlante, chamados os semitas originais, né? E que foi a quinta sub-raça atlante, que surgiu na região montanhosa que nos dias atuais seria a região da Escócia e da Irlanda, né? Nesta menos desejável porção da Atlântida, cresceram e floresceram os chamados semitas originais, né? Isso há muitos milhares de anos atrás, mantendo sua independência contra reis agressivos do sul, até chegar o momento de se expandirem pelo exterior e colonizarem outras terras. E esses semitas eram muito turbulentos e altamente insatisfeitos. Viviam em guerra com os vizinhos, sobretudo com o poder crescente da sub-raça que a eles se seguiu, os chamados acadianos. Propendiam para uma forma patriarcal de governo, e seus colonos, na maior parte nômades, adotaram esta forma de viver praticamente exclusivamente sendo nômades. Não obstante, no período entre os 800 mil e 200 mil anos atrás, entre as duas grandes catástrofes atlantes, desenvolveram um império considerável e chegaram a possuir a cidade das Portas de Ouro. Finalmente, tiveram de ceder lugar aos acadianos, e a última subversão registrou-se entre eles há 100 mil anos atrás. Durante o período compreendido, né, entre as duas catástrofes atlantes, as duas grandes catástrofes, espalharam-se tanto pelo oeste quanto para o leste. Para oeste, para o que são hoje os Estados Unidos da América, o que explica o tipo semítico encontrado em algumas raças dos índios norte-americanos, e ao oriente, para as costas setentrionais do continente, né, asiático, que combinavam quando havia então a Europa, partes da Europa, da África e da Ásia. Os antigos egípcios e outras nações vizinhas foram até certo ponto modificados pelo sangue semítico, com exceção dos chamados judeus, os únicos representantes de sangue relativamente puro nos dias de hoje são os cabilas alourados das montanhas argelinas. Além dessas emigrações normais, o Manu, o grande mestre da Fraternidade Branca, responsável pela movimentação das civilizações, né, o desenvolvimento das raças e sub-raças, o Manu organizou uma emigração especial, pois entre os semitas, né, pois eles eram a quinta sub-raça atlante. Então, desta quinta sub-raça foi retirado o grupo que daria origem à nossa atual quinta grande raça. Então, o trabalho do Manu foi organizar entre eles uma emigração especial, e estava especialmente associada ao desenvolvimento da mente, ou de manas, ou mente, no meio deste pessoal todo, que foi assim, se tornaram emigrantes, foi escolhido o núcleo do qual haveria de tornar-se a quinta raça raiz. As tribos resultantes da segregação rumaram para as costas meridionais do mar da Ásia Central, onde se estabeleceu o primeiro reino ariano. Embora formassem a segunda das quatro sub-raças amarelas seguintes, os semitas tinham a pele relativamente branca. Em sua língua, adotaram uma infraestrutura tolteca, modificando-a, porém, numa linguagem própria. Então aí nós vamos ver isso com mais detalhe no segundo bloco do nosso programa de hoje, pois seguindo, né, o grande projeto da evolução das civilizações, a partir da quinta sub-raça Atlante, os chamados semitas, dali que foram segregados os indivíduos, que foram então treinados, foram totalmente modificados pelo Manu, para que eles desenvolvessem então a nossa atual civilização. Pois é realmente a Atlântida é, até os dias de hoje, a maior das civilizações que habitou esse planeta. Agora, nesses últimos 300 ou 200 anos, é que a quinta civilização está crescendo, está se desenvolvendo, mas estamos longe de ultrapassar a grandeza, o conhecimento e a sabedoria que a Atlântida teve. E a nossa esperança é que não aconteça com a nossa civilização, a raça ariana, o mesmo que aconteceu com a Atlântida, pois a Atlântida teve que terminar quase que completamente para que nascesse a raça ariana. Provavelmente a raça ariana seja a primeira que vai entregar o bastão da evolução para a próxima raça, a próxima civilização, sem que haja um grande cataclismo, sem que haja uma grande tribulação, uma grande destruição. Até porque, sendo a nossa característica adamante, então, para se passar para uma civilização mais espiritual, mais intuitiva, realmente não haverá a necessidade nem de briga, nem de guerra, muito menos de destruição. Mas no nosso segundo bloco de hoje, ainda vamos continuar falando das sub-raças Atlantes. Vamos falar da sexta, se der até da sétima sub-raças Atlantes, terminando esse estudo sobre Atlântida e terminando também aí a reta final aqui do livro O Sistema Solar. Mas vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos na sequência com o nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Aguardem aí, até já! Sim, amigos ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, falando aí das últimas sub-raças da Atlântida. E como nós dissemos, a Atlântida é a grande civilização que atingiu o grande apogeu da humanidade aqui nesse planeta. Nós ainda estamos longe de atingir os conhecimentos e tudo que a Atlântida desenvolveu, principalmente nos campos do conhecimento espiritual. Os atlantes realmente não só sabiam realmente o que acontecia com o ser humano, não só aqui no físico, mas também nos planos espirituais. E todos os problemas que aconteceram na Atlântida, que acabou realmente liquidando com aquele continente, se deveu muito mais à inexperiência, à juventude da consciência dos povos atlantes, que no final das contas somos nós mesmos. Mas nós estamos longe do conhecimento que se tinha, principalmente dos planos invisíveis e da própria integração que o nosso planeta tem com o universo. Os atlantes conseguiram não só viajar aqui pelos ares, né, voando com as suas aeronaves, mas também saíram, inclusive, para fora do planeta. Os nossos antepassados atlantes conheciam a relação da Terra com os outros planetas e também com outras estrelas e sua relação com a nossa própria estrela, o Sol. Eles tinham conhecimento do relacionamento que nós temos falado aqui para vocês durante toda essa sequência de programas. Eles tinham um conhecimento muito claro do processo do desenvolvimento das rondas, das cadeias planetárias e principalmente da presença de seres altamente espiritualizados aqui na Terra. Então, quando nós vemos falar, né, das sub-raças atlantes, nós, na verdade, estamos tratando do nosso próprio passado, pois o tipo do ser atlante era praticamente muito parecido com os atuais orientais, né? Principalmente com muito semelhante aos japoneses, aos chineses, coreanos, né? Se bem que a estatura dos atlantes era muito maior. Foi realmente uma pena que não só a magia negra, mas também a ciência aplicada a guerra aplicada à destruição, a ciência atlante chegou inclusive a desenvolver os artefatos nucleares, né? Bombas atômicas não explodiram pela primeira vez nesse planeta na Segunda Guerra Mundial no século passado, ouvintes. Infelizmente, os atlantes também desenvolveram as armas nucleares. E tudo isso também contribuiu para o desencadeamento da grande catástrofe Atlante. Mas vamos falar um pouquinho aqui da sexta sub-raça Atlante, os assim chamados Acadianos. A sexta sub-raça Atlante, ou Acadiana, surgiu depois da grande catástrofe de há 800 mil anos atrás, na região situada a leste da Atlântida, mais ou menos onde se situa hoje a Sardenha. Logo, porém, invadindo o então diminuído continente da Atlântida, lutaram com os semitas em terra e no mar, tendo ambos os lados empregado na luta frotas consideráveis. Há cerca de 100 mil anos, os acadianos venceram finalmente os semitas e estabeleceram uma dinastia na velha capital semita e governaram o país com sabedoria por várias centenas de milhares de anos. Era um povo de grande atividade comercial, marítima e colonizadora. Respeitavam muito as leis, viviam em comunidades estáveis e produziram uma forma oligárquica de governo, como a Esparta na Grécia, nos tempos modernos, adotavam um sistema duplo de dois reis que reinavam na mesma cidade. Realizaram grandes progressos tanto na astronomia quanto na astrologia. Espalhando-se rumo ao Oriente, ocuparam as futuras praias do Levante, chegando até a Arábia e a Pérsia, e ajudaram a povoar o Egito. Os etruscos e fenícios primitivos, incluindo os cartagineses e os sumero-acadianos, eram ramos dessa sub-raça. E é provável que os bascos de hoje tenham uma ligação com a a sexta sub-raça Atlante, os acadianos. Nos primeiros tempos acadianos, há cerca de 100 mil anos atrás, uma colônia de iniciados fundou o que se conhece hoje como o Grande Monumento de Stonehenge, no que era então a parte escandinava da Europa. Os sacerdotes e seus seguidores pertenciam a uma primitiva linhagem de acadianos e eram mais altos, mais louros e tinham a cabeça mais comprida que os aborígenes do país, que eram de origem mista, na sua maioria, descendente dos Ramuals. A rude simplicidade de Stonehenge destinava-se a ser um protesto contra a ornamentação extravagante e a decoração exagerada dos templos atlantes da época, em que os habitantes adoravam as suas próprias imagens. Os acadianos, a terceira das quatro sub-raças amarelas posteriores, tinha ainda como semitas a tez relativamente branca. Adotavam no seu governo uma infraestrutura tolteca, né, da terceira sub-raça Atlante, e modificaram o idioma tolteca até produzirem um idioma próprio. Todas as línguas atlantes eram aglutinativas, e na quinta raça raiz, os descendentes dos semitas e os acadianos desenvolveram uma linguagem inflexiva. E a quinta, aliás, a sétima sub-raça Atlante, a que terminou, né, todo o grande desenvolvimento da Atlântida, que começou há cerca de 5 milhões de anos atrás e se estendeu até pouquíssimos anos atrás, foi conhecida como a sub-raça mongólica, né? Aqui sobre ela, o livro Sistema Solar nos diz o seguinte: a sétima sub-raça Atlante ou mongólica parece ter sido a única que não teve contato com o continente mãe, ou seja, a grande ilha que era a Atlântida original, pois já haviam os grandes cataclismos, já haviam destruído praticamente tudo o que sobrara da Atlântida no meio do Oceano Atlântico, né? Surgiu então a sub-raça mongólica nas planícies da Tartária, na Sibéria Oriental, a cerca de 63 graus de latitude norte, né, e 140 graus de longitude leste. Descendia diretamente da raça turaniana, que ela suplantou gradativamente na maior parte da Ásia. Multiplicou-se de maneira excessiva, de tal sorte que até nos dias atuais, a maioria dos habitantes da Terra no Oriente, né, tecnicamente pertence a essa sub-raça Atlante, a mongólica, apesar de muitas de suas divisões terem sido tão coloridas com o sangue das raças anteriores que mal se distinguem entre elas. Os mongóis, né, originais eram um povo nômade e representava um progresso em relação aos seus antepassados de brutal estirpe turaniana, sendo muito mais religiosos e ao mesmo tempo mais psíquicos do que os turanianos. O governo que adotaram requeria um soberano que ficasse nos bastidores, mas que fosse supremo, tanto como dirigente territorial como sumo sacerdote. Embora sejam extensíssimas as planícies da Tartária, As tribos mongóis mais de uma vez passaram da Ásia do Norte para a América, atravessando os estreitos de Bering. A última dessas migrações, a dos quitanos, há cerca de 1.300 anos, deixou traços que foram seguidos pelos etnologistas, como em algumas tribos dos índios norte-americanos. E, segundo aqui o comentário do livro Sistema Solar, os atuais húngaros são um rebento desta sub-raça também, enobrecidos por uma estirpe de sangue ariano, ao passo que os malaios são outra renovação dos mongóis, e conquanto com alguma mistura de sangue lemuriano. A mongólica é a última sub-raça atlante, hoje em plena força, e na realidade ainda vai atingindo seu zênite. Eis que a nação japonesa ainda tem uma grande história para dar ao mundo. Como os turanianos, os mongóis eram aquilo que nós chamamos também de característica ou de raça amarela. Pois os atlantes, né, como um todo, no seu começo eram chamados da raça vermelha. E depois, no seu final, passaram a ser chamados da raça amarela. Então, de todo esse estudo que nós temos feito, ouvintes da Atlântida, nós temos que tirar aqui as nossas lições, as nossas reflexões, pois é realmente a grande lição que a Atlântida nos lega é exatamente a importância do nosso conhecimento, do nosso reconhecimento do nosso veículo emocional, das nossas emoções, pois o pecado da Atlântida recaiu justamente aí, pois era uma civilização que precisava desenvolver as emoções, mas o próprio impulso que foi dado pelos senhores da chama com a chegada da grande fraternidade branca no nosso planeta acabou então criando para os atlantes uma situação que eles praticamente não souberam como lidar, pois o egoísmo tomou conta profundamente desses corpos emocionais dos atlantes. E aí todo tipo de pensamento e todo tipo de tecnologia, todo tipo de conhecimento que adivinha desse impulso mental que os senhores da chama do planeta Vênus deram à nossa humanidade, acabaram sendo usados para o desenvolvimento de armamentos, para o desenvolvimento de tecnologias bélicas, e principalmente quando se estabeleceu, por força de haverem na nossa humanidade seres que se individualizaram, ou seja, que passaram do reino animal para o reino humano, por caminhos tortuosos, por caminhos não corretos, ou seja, animais que passaram para a humanidade pelo medo, pelo ódio, e alguns até por caminhos ainda mais tortuosos, como até a inveja que os animais foram desenvolvendo no seu embrionário corpo mental, né, da sua alma grupo. Então, na humanidade sempre houveram seres extremamente violentos. Conquanto nós vemos que a maior parte dos seres humanos seja pacífico, né, a maior parte dos seres humanos é realmente pacífico, aqueles na nossa humanidade que são brutais, aqueles que tendem à violência, buscam o poder a todo custo. E quando eles dominam esse poder, eles acabam levando os grupos humanos a se degladiarem, provocam realmente as guerras e, lamentavelmente, nós não temos sido capazes, né, de compreender esse processo e evitar que isso aconteça. Mas da Atlântida não restou apenas coisas negativas, pois nós sabemos que, aí pelo estudo que nós fizemos, que o Egito é uma decorrência direta da sabedoria Atlante. E exatamente a presença dos mestres da Fraternidade Branca no Egito decorre exatamente do conhecimento que a Fraternidade Branca deu, principalmente aos seres mais espiritualizados da Atlântida, um conhecimento de que o grande cataclismo viria para limpar o planeta da violência e da iniquidade que estava prevalecendo nas grandes ilhas atlantes. Então, os mestres colonizaram a região que hoje nós chamamos de Egito. Ali eles ergueram, construíram com a tecnologia atlante as grandes pirâmides. Então, Leadbeater, Blavatsky e outros escritores nos afirmam que as pirâmides, as grandes pirâmides egípcias, estão lá naquele continente, naquela região do planeta, há dezenas e dezenas de milhares de anos, desde o tempo dos Atlantes. E são máquinas iniciáticas que visam principalmente a elevação da consciência das pessoas. E não, obviamente, são túmulos para se fazer um funeral de algum faraó ou de alguma pessoa importante. É um resquício desse conhecimento atlante. E, de certa forma, o Egito influenciou, principalmente filosófica e religiosamente, todas as grandes culturas, todas as grandes religiões que vieram depois dela. Sumérios e egípcios tinham um conhecimento muito claro do que aconteceu na Atlântida. E, lamentavelmente, há escritores atualmente dizendo que os sumérios principalmente falavam de seres extraterrestres. E aí há realmente um grande equívoco. Os sumérios, na verdade, nas suas tabuletas, representam exatamente todo o desenvolvimento das raças e sub-raças atlantes e principalmente dos grandes conflitos que aconteceram na nossa Terra naquela época. Também nos escritos indianos pode-se encontrar traços desses grandes combates. E, feliz ou infelizmente, a nossa humanidade esqueceu a maior parte do que aconteceu na Atlântida, e muitas coisas nós vemos se repetir nos dias de hoje. Aliás, como previram os mestres, a nova Atlântida está aí, pois na mesma região do planeta em que outrora estava a Atlântida, na América do Norte nós temos um povo, uma nação extremamente belicoso, que é os Estados Unidos da América, que tem como a Atlântida também possuía uma grande tecnologia aeroespacial e desenvolve armamentos, aviões que hoje são supersônicos, aviões que são até invisíveis no radar, e isso tudo a Atlântida também tinha. E os Estados Unidos são como Lord Bacon informou, a nova Atlantis, né? A nova Atlântida, e nós só podemos fazer votos para que todo esse poderio bélico que os Estados Unidos têm não faça naufragar de novo a humanidade em guerras. E nós vemos que, infelizmente, os governantes norte-americanos não tiveram sequer escrúpulos de uma vez mais lançar mão de artefatos nucleares, lançando inclusive sobre quem? O Japão, né? Essas bombas atômicas. Isso tudo, ouvintes, é uma reminiscência da Atlântida, porque o Japão é exatamente, nós acabamos de ler aqui para vocês, estamos comentando, o Japão, a China, a Coreia atuais são os últimos resquícios da Atlântida, com as características inclusive corporais, os olhos puxados e a língua ideográfica, né, que quase hieroglífica, que os chineses, japoneses e coreanos têm, são características extremamente atlantes. Apesar da quinta raça e a sua característica mental prevalecer no mundo, nós vemos que a nova Atlântida, que é os Estados Unidos, uma vez mais foi fazer guerra nuclear, lançou a bomba atômica sobre o Japão e não lançou essas bombas na Europa ou em outros locais do mundo. Então, o mesmo perigo que nós tivemos no passado, nós temos hoje. Então, nós espiritualistas temos que sempre vibrar pela paz no mundo, jamais, ouvintes, incentivar as brigas, as contendas entre as etnias. E nós aqui no Brasil realmente somos exemplos para o mundo, onde pacificamente convive pessoas vindas de todas as partes do planeta, com as mais diversas crenças, e nós aqui não somos um povo onde há guerras, onde nós não temos guerras internas, e jamais nos engajamos em grandes guerras externas à nossa própria nação. E nem é uma nação que se define ideologicamente assim ou assado. Então, realmente, o Brasil é um exemplo para o mundo em termos de fraternidade e de tolerância entre as etnias, entre as culturas e entre as religiões, que sempre foram os processos que sempre geraram as maiores guerras, as maiores carnificinas na humanidade. Então, ao estudar a Atlântida, nós estudamos a história, e a história deve ser estudada para que nós aprendamos com ela e para que nós não, uma vez mais, repitamos os erros do passado. E estamos muito felizes porque nós tivemos a oportunidade de trazer esse conhecimento para vocês. Está faltando para concluir aqui o livro Sistema Solar, nós falarmos da quinta grande civilização, a civilização ariana, e também de alguma coisa das raças, das civilizações que ainda hão de existir aqui no nosso planeta. Mas o avançado aí da hora faz com que nós terminemos o nosso programa aqui. Mas vou convidar todos vocês, ouvintes, para uma última vibração. Vamos nos unir para encerrar espiritualmente, assim como nós abrimos esse trabalho com uma vibração espiritual. Eu convido a todos vocês, ouvintes, vamos uma vez mais volver a nossa consciência para o nosso ser interno, buscando sentir uma vez mais a vida que pulsa nos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco e com o poder da nossa mente, visualizando dentro dos nossos corações a chispa divina, a luz inefável que brilha dentro dos nossos seres. Façamos essa luz brilhar, tomando todo o nosso ser, iluminando, apaziguando, sanando toda a nossa natureza, apaziguando dentro e fora do nosso ser. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém. Que assim seja, ouvintes. Que esta chispa esteja cada vez mais brilhante no coração de vocês. O nosso pequeno, humilde, mas sempre valente programa está a serviço dessa causa, ouvintes, para que essa luz oculta dentro de cada ser humano que acorre aqui aos nossos trabalhos esteja sempre mais brilhante, mais esclarecida, sempre em busca de uma vida mais sábia e mais integrada. Termina aqui mais um programa. Deixamos vocês agora com as músicas e a interatividade aqui da programação da Rádio Esotérica FM. E a todos desejo um ótimo fim de noite, um bom descanso, desejando que vocês estejam aqui, ouvintes, nos acompanhando nas próximas edições do nosso programa. Recebam aqui, como sempre, um abraço que é virtual, mas saibam, ouvintes, que é muito verdadeiro, sempre muito forte, caloroso, fraternal para todos vocês, queridos e queridas ouvintes, que acompanham aqui o nosso programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos, até a nossa próxima edição. Até logo.